bem de matuto, entrando em ação, provando em minhas rimas que eu faço de coração. Meu estilo de matuto não é pra qualquer um não. Rimador, só de Alagoas, vou causar a reação. Se abre as cortinas, a batida contagia. Rima doce de Alagoas, vou causar a nostalgia. O som é a magia, o rap contamina. A mente do mané que a gente extermina. Não sou cópia de ninguém, eu quero ir além. Vou correr só pelo bem, hip hop de matuto. Vou seguindo nesse trem, não imito faqueição. O Racionais então, um guerreiro quilombola de verdade. Que nasceu numa cidade onde está localizado o platô da liberdade. Não posso fazer nada se você não gosta de mim. Pelo menos não sou mané, dizendo quem é bom ou é ruim. Rap de matuto, entrando em ação, provando em minhas rimas que eu faço de coração. Meu estilo de matuto não é pra qualquer um não. Rimador, sou de Alagoas, vou causar a reação. Rap de matuto, entrando em ação, provando em minhas rimas que eu faço de coração. Meu estilo de matuto não é pra qualquer um não. Rimador, sou de Alagoas, vou causar a reação. Cansei de ver ideias sem futuro. Em qualquer lugar que eu ando eu vejo gente feito burro. Donos do hip hop mais que nada, só atitude errada. Me diz quem é você e cadê seu proceder? Nada de mana que é véi, cemitério nem cadeias. Vão calar minhas ideias, fique certo de uma coisa. Eu só falo de você porque você não tem os seus critérios. A base é pesada, inspiração até o osso. Sem a corda no pescoço, trampando dia a dia. Já disseram uma vez, nada como um dia após o outro dia. Desde 97 que aqui eu faço rap junto com meus parceiros guerrilheiros do Nordeste. Faço dash e nos provoque, faço que nem o rock. A revanche para o alto e avante, o rap alagoando, o futuro a nosso alcance. Vou sempre continuar falando, rap do interior alagoano. Pra muitos é de matuto, mas aqui tô representando. Rap de matuto, entrando em ação, provando em minhas rimas que eu faço de coração. Meu estilo de matuto não é pra qualquer um não. Rimador, sou de Alagoas, vou causar a reação. Rap de matuto, entrando em ação, provando em minhas rimas que eu faço de coração. Meu estilo de matuto não é pra qualquer um não. Rimador, sou de Alagoas, vou causar a reação.